foi embora, que os, portanto, os fundadores, digamos, deste convívio tiveram essa mesma ideia, sendo que este convívio já teve há 15, 20 anos, chegou a ter centenas de participantes, era conhecido até a nível nacional. Depois, por várias vicissitudes, entre as quais disponibilidade financeira das pessoas, porque vinham equipas de longe também participar e deixaram de vir, o aparecimento de variantes no ciclismo, como o BTT, que retirou, portanto, valor, interesse à estrada, portanto, ao desporto de bicicleta em estrada. Pronto, essas eram as razões fundamentais, porque o cicloturismo decresceu em termos de participação. Nós estamos agora nos últimos meio dúzia de anos a tentar reverter aos poucos esta situação. Não tem sido fácil, mas ainda não deixamos que ir à prova. A intenção não a deixarmos desaparecer, e portanto cá estamos em mais uma edição. Aproveito para dizer que ainda, apesar das inscrições terem oficialmente fechado, ontem dia 1, durante o dia 2, quem estiver interessado ainda se pode inscrever.